Chegando à nossa 39ª edição do podcast Three Wide, esse final de semana nós vamos comentar as etapas que aconteceram em Charlotte no sábado e no domingo, respectivamente, né? Começando nesse primeiro bloco pela History 300, né? Que aconteceu na tarde de sábado. Segunda vitória do Kyle Larson no ano, segunda na categoria. Eu já vou chamar meus amigos Leonardo e Hélio Lima para comentar o que aconteceu, já que eu assisti a prova, como que eu posso dizer, ainda não tenho Fox Sports 2, porque a minha grande operadora de TV a cabo não me fornece, e a minha grande operadora que fornece internet também não está aquelas coisas, então foi bem difícil de acompanhar. Mas aí a gente vai tentar debater aí o que aconteceu lá em Charlotte na History 300, vitória de Kyle Larson. Bom, para começar então, boa noite Pedro, boa noite Hélio, boa tarde, bom dia pessoal que for nos ouvir aí. E começando, né, o final de semana em Charlotte, foi uma grande corrida da National Wide Series, uma corrida bem movimentada, uma corrida que não conseguimos em momento algum descobrir quem realmente seria o dominador e vencedor da corrida, devido a tantas variáveis que tivemos. Sim, podemos falar que tivemos quatro pilotos que lideraram e lutaram por essa liderança praticamente a tarde toda, que foram o Larson, o Keselowski, o Busch e o Matkin. Lideraram um tanto considerável de voltas aí, expressivas aí, então eles que lutaram pela vitória aí. Bom, como você já falou, Pedro, o Kyle Larson chegou a sua segunda vitória na National Wide Series, a segunda em 2012, perdão, em 2014, né? Então, o Kyle Larson, como já havíamos até comentado e previsto aqui, o Kyle Larson, ele com certeza iria ganhar mais de uma corrida, e eu creio que esse número deve chegar na casa do 4 vitórias, ou 5, isso, com certeza, esse número deve chegar bem perto disso. E começando aqui os meus destaques, primeiro destaque negativo, que foi o top 5, 4 pilotos do top 5, que são Cup Drive, né? Apenas um, que foi o Brian Scott, que é o meu primeiro destaque. O Brian Scott, mais uma tarde, andando muito bem, andando sólido, fez uma boa corrida aí, foi top 5, e tirando o Matkin, senão seria os cinco Cup Drive mais fortes, seriam os pontuadores dessa corrida aí. Isso aí, esse assunto que ainda sendo já uma constância aí, ainda sendo normal isso daí. E como eu já falei já, um top 5 dentro desse quadro aí pode ser tratado como uma vitória para os contenders ao título. Então, parabéns ao Brian Scott, top 5. Colocou o carro no meio do Scoop Drive aí e conseguiu um belíssimo quinto lugar. No outro destaque é o Trevor Bayne, que andou a boa parte da tarde apagada e terminou fazendo um final de corrida muito bom e terminou a corrida em oitavo lugar. E meu outro destaque aqui, rapidinho também, é o Chris Busch. Chris Busch, que a cada corrida vem me enchendo os olhos e vem mostrando muito, muito bem o seu talento, e assim, mostrando que quando o carro não quebra ou acaba sendo vítima de um acidente, sendo coletado por um acidente aí, que é o que mais acontece com ele, ele estando na pista, ele termina a corrida e termina bem. Hélio? Então, pessoal, faz uma coisa bem interessante, né? O Carlos dominou isso, né? Como é que ele tomou as rédeas da situação, até não lembro de ter visto o carro ruim tão bem durante o ano, né? Tem sempre que ver, tá bem de coadjuvante na Nation Series, mas sempre chegando no final. Né? E a partir da volta de noite, né? Como que ele lá liderava a prova, o Larson mais uma vez, ele largou na segunda fila, né? Caiu um pouquinho para trás da vitrine, e foi crescendo no decorrer das voltas. Né? Como a gente teve, acho que dois títulos, assim, de bandeira amarela, deu para ver muito bem esse bom trabalho dele e o seu chefe de mecânico, melhorando o carro a cada momento, né? Principalmente com a carga das voltas. Ele não estava relargando muito bem, né? Tinha perdido umas duas posições, mas ele conseguia recuperar e tirar a diferença do adversário. Na volta 102, eu tenho uma música com a página, né? Utilizando a retardatária, né? Quem que era naquele momento, né? Acho que era o Derek Cope, não lembrei. Ele conta que mandou que a passagem, eu tomei a liderança. A partir dali, só acho que um pit-stop ali de bandeira amarela que ele não liderou, o Bosch liderou uma volta. Então, 82 voltas lideradas, mostrando que ele está cada vez mais maduro, né? Tem que pensar como o Arca está também no lixo antigo. Ele tem 10 largadas, 9 top 15. Esses 9 top 15, só em... Não, perdão, ele tem... Deixa eu só confirmar o número aqui, pessoal. Tirando etapa de Daytona, onde ele chegou em décimo, e a prova de Talladega, onde sofreu um acidente, em 20º lugar, ele, em todas as provas que ele competiu, ele sempre terminou no 6º lugar para cima. Ou seja, uma regularidade impressionante. É o segundo destaque aqui, vai para o Ligandif, né, que fez um bom trabalho, mais um top 15 também, né, 11º top 15 no ano, né, todas as provas, e já abriu 4 pontos em cima do 3 pontos, né, em cima do Everton Sartre, e o problema que o James era que teve, né, um pneu estourado, né, Léo, ele acabou se aproveitando, né, o James era teve muito azar, porque justamente nessa prova, que muito tempo não via isso, e tem muita carta parte. Todos os carros competiram até onde deu. E o Chase no 7º lugar, o preço de mim, o Chase tinha chegado em Charlotte, né? Uma passagem para o William Smith. Um ponto curioso, né, é que o Chase era que ele nunca tinha competido nessa pista, mesmo tendo competido no 7º, ele foi a primeira largada, uma segunda largada, uma pista de 1,5, que ele havia competido nas velhas, ele venceu, né? É bem interessante a gente ver como que, não que ele estava sob pressão, né, mas parecia que após a segunda vitória dele em Carson, ele ia vencer 3-4, já deu uma diferença muito grande, ninguém conseguiu pegar ele, né? Agora a gente vê uma situação inversa, né? E foi o terceiro fim de semana seguido que o Williams chegou na frente. Só para terminar a minha parte aqui, para mim não me alongar muito, outro cara que eu queria destacar bastante, né, foi o Guilherme GNF, que, né, teve um 13º lugar, teve uma boa qualificação, só que foi caindo, mas pelo menos conseguiu terminar a prova, né? Mesmo uma volta atrás, não levou, trouxe o carro vivo para casa. E outros dois destaques aqui, né, o Jeff Burton, né, fazendo a primeira largada pela equipe do Biagi, né, a Biagi Bendete, né, no carro 98, piloto que está correndo com a Toyota agora, né, com a Ford, né, até anunciou que deve, e vai ter um patrocinador até o fim do ano, né, e outro, o Washington, né, que é um piloto que a gente viu na Truck Series, correndo aqui de Brecht, lá quase venceu por pelo menos duas vezes, ficou sem carro com isso aqui. Nada fez algumas largadas aqui para o 92, mas também perdeu a carona lá. E apareceu nesse fim de semana a equipe do Viva Motorsport, que está correndo em parceria com a SS Greenlight, que é o time da Truck Series. E fez a melhor corrida desse carro em talvez na sua história, né? Porque ele andou desde quarto no top 15, só que foi a última volta, parece que ele ficou sem combustível e terminou em 19º lugar, mesmo assim foi o 18º lugar. Foi o melhor resultado dele, foi o melhor resultado desse carro até agora na temporada. A equipe já teve o próprio dois rodagens em Darwin, né, pessoal? Beleza? É isso aí, confirmando que é o melhor resultado mesmo. Antes disso, o melhor resultado tinha sido um 23º lugar em Bristol, com o próprio Jamie Dick pilotando, né? Ele que hoje é o dono do carro, na verdade. E agora tá cedendo o carro também, e às vezes ele entrando, né? Ele fez Talladega também. E no ano, certamente, é o melhor resultado do carro. Bom, no meio de toda a confusão que eu consegui acompanhar da corrida, foi bem lembrado aí pelo Léo, e até por você também, que houve algumas alterações, né, no decorrer da prova de quem seria o carro mais dominante. O Larson acabou, sim, liderando o maior número de voltas, mas até pouco depois do meio da prova, eu estava apostando que Keselowski ia ter o carro para vencer a corrida. Mas a Ganassi se aproveitou das paradas, né? E conseguiram colocar o Kyle Larson na frente. É, ele fez a estratégia correta e depois o time não errou mais nos pits. A Ganassi, perdão, né? A Turner, né? O Larson é desenvolvimento da Ganassi. Aí o time não errou tanto nos pits, né? Conseguiu devolver ele na liderança em todas as paradas depois que ele assumiu. E ele venceu, provando que não é só fogo de palha, pelo menos nesse ano agora, já com duas vitórias, né? Igualando Chase Elliott e Kyle Busch como os maiores vencedores do ano na Nationwide Series. É, bom, o destaque negativo foi dado pelo Léo, eu vou reiterar, né? Dos seis primeiros colocados, cinco são Cup Drivers, né? Então não é só os quatro em cinco, são seis em cinco. Que são cinco em seis, na verdade, né? Que são Cup Drivers. O Kenseth completou em sexto, mais um pouquinho, o top 5 era repleto de pilotos da Cup. Brian Scott me surpreendendo bastante, apesar de não gostar dele como piloto, eu acho ele fraco. É, mas eu acho que a Richard Childress está acertando muito no carro dele e ele está respondendo, né? Então ele pode vir a calar minha boca em pouco tempo. É, bom, Regan Smith fez o dele, né? Só não foi o melhor piloto da categoria, mas deixou com que seus rivais diretos descontassem poucos pontos, né? Na verdade, ele ampliou a vantagem, né? E ainda mais com o problema do Chase Elliott, né? Provavelmente um pneu furado ou uma quebra de equipamento que colocou ele no muro. É, ele viu a liderança, que o duelo pela liderança, e por água abaixo agora ele vem 28 pontos atrás. É, Sadler, 12º colocado. Tá fazendo dele ainda pela briga do campeonato, porque ele tem essa sorte de termos vários Cup Drivers, né? Na briga, então isso aí até o beneficia um pouco. O Chris Buescher, muito bem citado pelo Léo, parece que se recuperou do mau ano, mau início de ano, né? E tá andando sólido ali no top 10, já tá no top 10 do campeonato também. Outro Buescher que andou bem foi o James, terminou em 11º. Né, voltou a dar as caras aí em uma posição melhor no resultado final de uma prova. É, gostei da citação do Dylan pelo Hélio, né, e foi até uma coisa que a Turner e ele conversaram, né, e o Ganassi também, que é para ele diminuir a agressividade dele na pista, para ele tentar conduzir o carro até o final para ir pegando quilometragem. É isso que a equipe quer. A equipe não quer resultados expressivos, por enquanto, do Dylan. Né, ele que deu um salto direto, né? É, nem fez provas de truck como o Larson havia feito antes de saltar para a Nationwide. Né, o Dylan foi direto. Então a equipe se reuniu com ele, com o Ganassi, pedindo para ele ter um pouco mais de calma. E parece que ele está tentando, fez uma prova tranquila, largou muito bem, ele é muito rápido. Né? Nos treinos a gente vê que acho que a média de largada dele deve ser algo em torno de 8. Larga muito bem, mas ele não tem aquele trem de corrida ainda, né, que a gente chama. Então ele precisa pegar a milhagem. E foi conversado isso dentro do time e acho que ele vai em breve começar a colher os frutos desse trabalho. Né? Quem mais de destaque aqui? O Jeb Burton, né, com 98, segunda prova dele na categoria. Johnny Sauer também com 80 do Shijiaki Hattori, terminou no top 20. E o Ross Chastain, né, já havia citado, o melhor resultado do time. Quem me decepciona muito esse ano é o Dakota Armstrong, né, que com o carro da Pet que o Anetti andava no top 10, ele não vem conseguindo fazer mais do que um top 20 aí, quase toda a prova. Também outra coisa que o Hélio citou, sem start and park, né? A corrida teve apenas 3 abandonos confirmados, que foi o Barry Hill com problemas de motor na volta 81, o Kevin Lepage, problemas na transmissão, volta 95, e o Harrison Rhodes na 135, problema de motor também. Poucas bandeiras amarelas, né? Foram apenas 3, uma rodada do carro número 39, que foi conduzido pelo SIG, e 2 por detritos na curva 3, né? A prova foi bem pacata, a gente teve alterações na liderança, e pit stops bem feitos do time de Kyle Larson, além do talento do rapaz, né, o deram a vitória. Comentários aí. Vocês queriam falar alguma coisa sobre o Dylan Kwasniewski, essa mudança de posicionamento dele na pista? Bom, só para falar do carro 98 aqui, ó, o David Reagan correu três corridas com esse carro e o Ryan Gifford andou em Iowa, terminou em 20º, e o Jeb Burton assumiu esse carro aí, terminou em 15º. Ele terminou em 15ª corrida, mas ele chegou a andar bem beirando ali perto do top 10 ali. 11º, 12º. Então, assim, foi uma boa corrida pro Jeff Burton nesse carro aí. E ele andou, assim, na média, como mais ou menos o David Reagan. Então, assim, só para comparar aí, foi uma boa apresentação dele, do Jeb Burton nesse carro 98 aí. E o Chris Busch, depois de tantas batidas e mais batidas, tá aí, ó, depois que ele, no, das últimas quatro largadas dele, Richmond, Talladega, e Charlotte, só em Iowa que ele teve problema, terminou no 13º, porque ele foi muito mal, mas Richmond foi 7º, Talladega foi 2º, né? E Charles, que terminou a corrida em 9º. Então, agora quando as coisas deixam acontecer por si só, apenas pelo talento dele, que ele consegue andar na pista, ele anda bem. Então, eu tô bem esperançoso nesse Chris Buescher aí, que pode ser um piloto que mais pra frente venha aparecer em uma equipe muito boa aí pra fazer um full time. Apesar que já tá, né? Mas quem sabe numa equipe mais de ponta ali, Júnior, ou talvez uma Gibbs, ou não sei, talvez uma Penske, ou talvez até pular para a Speed Cup. Então, pessoal, o Dino estava olhando aqui, das 11 qualificações, só em três delas que ele não se classificou para a fase final, né, para o terceiro round, né, ficou com 12 mais altos para sair o pole position, né, ou seja, cumprindo o que você disse, ele é um piloto muito rápido, só que tem muita coisa, como os pneus, né, o carro vai mudando, né, e o nível da lixão aqui, ele é muito. Não parece, né? Mas é muito alto, muito novato, é complicado. Outro caso, dois casos que eu queria só fazer considerações aqui, o Ryan começou muito mal a prova, ele fora do top 20, chegando até, eu acho que, três voltas atrás, mas ele terminou uma volta atrás, era para o quarto lugar. Né? E não se envolveu em confusão de novo, né? Já faz algumas semanas que ele não destrói o seu Ford Mustang, né? E outro cara aqui que passou batido, acho que pouca gente percebeu que ele estava na pista, né? Foi o Chantal, ele correndo pelo tal 25, né? Até já tem um time novo, né? O Venturini estava correndo com ele, terminou em segundo lugar. Só esse destaque, né? Para ver também como o Chantal, né? Mesmo que está melhorando, né? Não estava aí se envolvendo em tanta confusão, né? Tanto que ele participou de uma prova e ninguém viu. Só não teve um resultado expressivo, né? Bom, vamos lá, vamos passar. Bom, a corrida foi bem pacata, né? Até a gente está encurtando um pouco o bloco daí. Lógico, já acho que o que tinha de relevante já foi comentado. Então vamos lá, vou passar o campeonato aqui. Então, o Regan Smith, né? Eu só quero abrir uma outra página aqui, porque onde eu tô não fala se ele avançou a posição ou não. Eu acho que ele avançou a posição em cima do nosso querido amigo Chase Elliott. Deixa eu abrir a outra página aqui, meus amigos, só um minutinho. O Regan Smith saiu de terceiro para liderar esse campeonato. Exatamente, ele ganhou duas posições. Então vamos lá. O Regan Smith tem agora 414 pontos, né? São 11 largadas e 11 top 10, além de uma vitória na etapa inaugural lá em Daytona. O Elliott Sadler é o segundo, tem uma vitória, cinco top fives e oito top tens. O Chase Elliott tem 11 largadas, duas vitórias, cinco top fives e oito top tens. Não consta nenhum abandono para o Chase Elliott, porque na outra prova ele completou, né? Só que ele chegou várias voltas atrás devido àquele incidente lá. E então isso lhe custou duas posições no campeonato e agora ele vem 28 pontos atrás do Regan Smith com 386. O Sadler vem 5 atrás. O Trevor Bayne é o quarto, 35 pontos atrás do Regan Smith. O Ty Dillon é o quinto, 36 pontos. Brian Scott é o sexto, com 60 pontos. O Brandon Gogan é o sétimo, 105 pontos. Daí já vem um abismo. Vem um abismo, mas vem uma briga legal ali, para ver quem que vai chegar em sétimo no campeonato. Então a gente tem o Gogan, 105 pontos, atrás do Smith. O James Buescher em oitavo, 111. E o Chris Buescher em nono, com uma largada a menos do que esses pilotos, já vem em nono com 119 pontos de desvantagem para o Smith. O Dylan Kwasniewski e o Ryan Reed vem brigando pelo décimo posto. O Dylan tem 285 pontos e o Ryan Reed 283. Menção honrosa para o Landon Cassill, que hoje está na frente do Mike Bliss, 272 pontos contra 262 do Bliss. Dakota Armstrong tem o 14º, 261. E aí o Jeff Reinhardt é o 15º com 212. Daí para trás aí a gente tem Eric McClure, Jeremy Clement, TJ Elliott, Joe Gaze, Michael Wallace, aquela turma que faz quase todas as provas, mas que não tem chances de nada no campeonato. Comentário sobre o campeonato, o que vocês podem me dizer sobre essa queda do menino TJ Elliott? Bom, a queda do... Bom, então, Pedro, o Chase Elliott, essa queda do Chase Elliott aí é normal, né? O ano passado nós aprendemos que com o Regan Smith, que tinha quase 50 pontos à frente do segundo colocado, que era, se não me engano, era o Eric Sadler, e depois no final do ano ele terminou perdendo 50 pontos. Então ele teve quase 100 pontos de déficit durante o campeonato. Então assim, essa queda de rendimento do Chase Elliott acaba sendo que algo normal. Mas bom, pelo menos então, olha o bom que essa queda de rendimento dele, ele consegue puxar outros pilotos. Como agora o Trevor Bayne está mais perto dele, o Ty Dillon também está mais perto dele. Então assim, o Trevor Bayne, o Ty Dillon agora e o Chase Elliott, eles começando a apertar um pouco mais, eles conseguem chegar lá com o Eric Sadler e o Regan Smith, que também eles, com certeza, eles vão ter uma queda de rendimento, eles não vão manter essa constância deles até o final do campeonato. Então, assim, fica um campeonato até mais interessante agora um pouco. Que antes, estava só Smith, Sadler e Elliott. Agora já, sim, contando que Smith e Sadler vão ter algumas escorregadas aí, consegue já trazer mais dois, que é o Ben e o Tardino, para a disputa do título. Então vai ficar bem interessante essa parte aí. E uma pena o Landon Cassill, que cai de 10º para 12º lugar no campeonato. Hélio? Então, Pedro, estava na minha fala lá, naquela hora, eu achei até surpreendente, né? Porque após a arma, então, né? A maioria das pessoas achavam que a tendência era o Chase Elliott parar na frente. Mas ninguém contava com a grande regularidade do Mendes, que soube explorar bem os problemas que o Elliott sofreu, tanto em Talladega e tanto agora nesse fim de semana, né? E no mano a mano em Iowa, superou o Chase, né? Inclusive uma prova que em algum momento o Elliott mostrava força para vencer, né? É bem interessante. É até visto, né, que o Regan Smith está mexendo bem mineiro, né? Bem com quieto, né? Ninguém fala mesmo, mas ele está sempre chegando ali entre os outro ponto aqui, como você falou, né, Léo? O próprio Tardino e o próprio Eric Sadler. Mesmo com desempenho, o Tardino com o Hulk, né? Não está ruim, não. Está tendo um bom desempenho. Só poderia chegar mais umas duas ou três vezes no top 5. Um outro corrida. E o Trevor Bayne, que agora é confirmado na Roche, né? Digamos que ele não está mais sob tanta pressão assim. Ele pode arriscar mais. Não ser burocrático, né? E a gente tem que lembrar uma coisa, né, pessoal? Daí algumas semanas vai começar o Road Course, né? E até Daytona mais para frente, provas, digamos, são de carga, né? Que podem mudar totalmente a história do campeonato. Como o Léo citou esse livro, né? Começou a mudar tudo em Road América, né? Antes de lá, o pessoal praticamente dava como certo o Regan Smith como branco favorito ao título, que não foi o que viu no fim do ano. Eu fiquei apegado aqui nos números do ano passado, eu vim dar uma olhada aqui na tabela. Aqui. O Regan Smith, ele saiu de Road America, eu acho, foi o Road ou o Quart Lake, um dos mistos. Independente, foi um quase na sequência do outro. Tipo, restando 15 provas, ele tinha 51 pontos de vantagem. A gente lembra bem esse número, né? 51 foi a maior vantagem dele, né? E ele acabou o campeonato em terceiro, 72 pontos atrás do Austin Dillon. Então, talvez em relação ao Dillon, ele tenha perdido mais do que isso. Mas ele perdeu da liderança para a posição que ele chegou no campeonato, são 123 pontos. Ele deu conta de perder. Então, assim, é um número bem significativo, né? Essa pontuação. E a tabela tem algumas coisas engraçadas, talvez que a gente pode usar até de comparação para o final desse ano. O Brian Vickers encerrou o campeonato com 30 provas na décima colocação. O Alex Bowman foi 11º com 32 largadas só. E o Piquet foi 12º com 33. Então, assim, uma coisa normal. E o Mike Bliss foi o 13º. Talvez, assim, quem tiver uma prova a menos, ou talvez até três provas a menos, com um carro melhor, que era o caso do Vickers, né, terminar mais à frente de um piloto, de uma equipe média para boa, ou de uma equipe boa, mas que o time dele não seja o time principal ou o melhor time. Posso estar citando claramente aí Chris Buescher, no caso seria o Alex Bowman da vez, e o Dylan K, talvez o Piquet da vez. Mas ainda acho que o Dylan vai chegar melhor que o Piquet. Né? Então tá, Nationwide, mais alguma coisa que vocês queiram destacar, meus amigos? Bora pra Coca-Cola 600. Corrida de 4 horas e 7 minutos de duração. Então é isso, moçada. Nós vamos chegando ao final do primeiro bloco. A gente volta no segundo bloco pra tratar da Coca-Cola 600, que aconteceu na noite de domingo lá em Charlotte.